Ela vai embora e chega a saudade. Pouco tempo, muita intimidade. Minha gostosa, ela é minha diaba. Tá na minha mão, eu não vou largar. Meus amigos disse que tô bem, é. Que eu mudei e voltei a sorrir. Não esperava que nossos caminhos iam se cruzar. Logo na nossa favela, no meio de toda essa guerra. No meu colchão, o edredom, fica um cheiro tão bom. Cheiro tão bom, transando chapadão. Eu bebendo meu whisky, tu bebendo Heineken, yeah. Pede carinho com tapa, nossos copos se conectam. Sexo de arrepiar, todos ao redor nos invejam. Queria um seu lugar, queria o meu lugar. Nossas noites não vão ter fim. Viver é melhor que sonhar, mas eu sonho pra sobreviver. Ela é uma nota que não desafina. O livro na minha estante que eu escolhi pra ler. Viver é melhor que sonhar, mas eu sonho pra sobreviver. Ela é uma nota que não desafina. O livro na minha estante que eu escolhi pra ler. Nosso caso me inspira, não te perdi uma rima. Ela me vicia, metafetamina, sinônimo de perfeição. Tô em outra dimensão. Ela faz eu perder, faz eu perder a marra de bandido. Pelo menos me sinto melhor. Tuas amigas tão dizendo que a gente combina. Pera aí, né? Sempre soube disso aí. Tu sabe, me seduzir, dominar. Possuir minha gostosa. Nora H, tua bunda me pede mais tapa. Eu não vou aceitar. Dividir. Diz aí, diz pra mim. Se sozinha você tá pensando em nós. E o que sente quando tu ouve minha voz? Tuas amigas tão dizendo que a gente combina. Pera aí, né? Sempre soube disso aí. Viver é melhor que sonhar, mas eu sonho pra sobreviver. Ela é uma nota que não desafina. O livro na minha estante que eu escolhi pra ler. Viver é melhor que sonhar, mas eu sonho pra sobreviver. Ela é uma nota que não desafina. O livro na minha estante que eu escolhi pra ler.